saudade, show da noite, boa noite, nós vivimos sem Márcio, vem de empresário da rainha dos relógios. Em qualquer compra além do desconto, você ganha um cupom e poderá ganhar dois relógios Cosmos no dia 31. A rainha dos relógios, no mês de aniversário, joias e relógios com preços incríveis. Nesta sexta, 30 de março, o Forrozão apresenta o primeiro baile show 1990. Tudo bem? Muito obrigado pelo que vocês têm feito pela minha carreira. Fiquem com Deus e eu amo vocês de paixão. Vamos falar de nós. Roberta Miranda e sua banda, o fenômeno musical do Brasil. Roberta Miranda e sua banda e o grupo Circuito Musical. Tudo isso numa só festa, nesta sexta, 30 de março, no Forrozão, o maior forró do Brasil. Preço único, 200 cruzeiros. O Central venceu ontem a equipe do Ibis pelo placar de 600-0, jogando de Luiz Neto, Danda, China, depois Carlos Timbó, Timbó e Chiquinho, Tenente, Borsato e Ricardo, Luiz Carlos, Léo e Elinaldo, depois Jorge. Já o Ibis perdeu de Delis, Viro, Barbosa, Júnior e Carlos Alberto, Omar, depois Marquinhos, Leguinha e Derivaldo, Fael, depois Orelha, Gabriel e Silvio. Esportes é com a liberdade, de volta às 11h30. Agora você está bem servido. Chegou à Rua Bahia 220, loja 4, Chicletão Bombonieri. Chicletes, chocolates, bombons, balas civil, biscoitos, etc. Vendas no grosso e varejo com entrega a domicílio. Chicletão Bombonieri, a doçura do seu paladar. Rua Bahia 215, loja 4, próximo à entrada do convento. Organização Nelson Bezerra. De segunda a sábado, em 12 horas, aqui da Liberdade, vai se sentir às 15h30 e a luz em seu caminho. Boa Batalha no Mar. Todos os sábados, às 18h30, você curte o debate sério e honesto do jogo mais aberto da cidade. O programa de debate, onde você fica sabendo de toda a verdade. Você não pode perder. Este jogo é pra valer. Todos os sábados, às 18h30, comando.